lado como é que eu mando recado. Estou aqui, leva-me para onde vais. Vejo que estás com alguém, eu não conheço ninguém, mas para mim, três são demais. Levas-me pela mão, só isso me dá atenção. Sabemos bem o que queremos, saímos meio apressados, mudos e calados, pela cidade onde já nos perdemos, por uma noite só. Hoje é sábado à noite. Faz-me sentir especial, faz-me rir, faz-me vir do paraíso. Para mim é fundamental. Estamos só nossos dois, conversamos depois. A noite espreita lá fora. Este quarto que é escuro não me faz o futuro. Quer ter ti, aqui e agora. Por uma noite só. Como acredito que o fim será sempre o recomeço,